galera que fala é o cabelo do vocalista da minha. E do meu filho seria uma piscina de comida. Ricardo Frank, e galera, tamo junto. E pra minha filha que só vive de regime, seria uma piscina de pizza. Só vive de regime, mas a pizza. Não, e ela fala assim, é só hoje. Olha, tô bem barriada. Isso é muita zoeira. Olha, não tô valendo nada de cima bagaceira. Banda Beijo Louco. Banda Beijo Louco. A banda dos paredões. Zé Michel, corridei a mulherada, desabarra, vai ser boa no quintal da minha casa. E quando está por uma balada todo dia, estoura o xandô da virote. Vem que vem de sua via, eu cheguei, tratado de mulher, descida de pitu, pra ninguém ficar de pé. De sua via, eu cheguei, tratado de mulher, descida de pitu, pra ninguém ficar de pé. Joga pra cima e canta o povo. Não beba virada, é de sabão e da zoeira. Olha, não tô valendo nada, é de se viva bagaceira. Olha, tô beba virada, é de sabão e da zoeira. Olha, não tô valendo nada, tchê, é de se viva bagaceira. Olha, tô beba virada, é de sabão e da zoeira. Olha a pegada, vai. Olha, não tô valendo nada, é de se viva bagaceira. Olha, tô beba virada. É Xuxa, Xuxa. Olha a pegada, vai. É piscina ré boa, piscina de pitu. Agora eu vou falar uma coisa pra você, sério. Eu bebi uma pitu uma vez. Meu amigo, eu fiquei ruim demais. E não foi nenhuma, né, amor? Foi uma... A metade da metade que deixaram aqui na geladeira, eu tirei onde cheguei. Vou beber com Coca-Cola, rapaz. Aí... E comecei a beber com Coca-Cola, aquela... E tava gostoso demais. Tu é doido. O resultado, em 10 minutos, rapaz, eu já tava chamando Jesus de Genésio. Era uma coisa de louco. Olha como é barrigada, ele é muita zoeira. Olha, não tô valendo nada, ele se viva bagaceira. Pense numa bagaceira. Bebê Pitu. Estamos sintonizados nas novas ondas FM 99,5. Agora Ricardo Frank, e galera, tamo junto. Rocha cabeludão. Bicho, aí, né? O Thiaguinho Eclipse, que saiu da banda Beijo Louco há pouco tempo, ele era maravilhoso, não tem o que falar não, show alegre, um show animado, gente boa, mas meu amigo, cabeludo, surpreendeu qualquer um, cara é nota mil, ele brinca no palco, ele brinca. Como diz um amigo meu, ele dança de paletó. Dança e canta, né? Em breve vai estar aqui na Feira de São Crioulo. Vou lá perturbar o meu amigo. Vou perturbar o Luiz. Vou perturbar a Maria da Guia. Todo mundo na feira. Vai prazer na feira. Banda Beijo Louco. Banda Beijo Louco. A banda dos paredões. Cadê o Zé Michel? Corridei a mulherada, desabarra, vai ser boa no quintal da minha casa. E quando está por uma balada todo dia, estoura o xandô da virote. Vem que vem de sua via, eu cheguei, tratado de mulher, descida de pitu, pra ninguém ficar de pé. De sua via, eu cheguei, tratado de mulher, descida de pitu, pra ninguém poder ficar de pé. Eu bebo a virada, eu disse a muita zoeira. Olha, não tô valendo nada, eu disse viva bagaceira. Olha, tô bebo a virada, eu disse a muita zoeira. Olha, não tô valendo nada, eu disse viva bagaceira. Olha, tô bebo a virada, eu disse a muita zoeira. Olha a pegada, vai. Olha, não tô valendo nada, eu disse viva bagaceira. Olha, tô bebo a virada, eu disse muita zoeira. Olha a pegada, vai. Olha, não tô valendo nada, eu disse viva bagaceira. E o sucesso passa aí, piscina de tu. Bagaceiro vai trabalhando, eita, que é pito fundo, ei, negão. Manda beijo, manda beijo. Tá estourada, papai! Muito bem, do Piauí para todo o Brasil, banda Beijo Louco, piscina de pitu, hein? Que coisa gostosa! Bom, quem está comigo aqui é meu amigo Ian Silva, tá mandando um alôzão aqui especial para os seus amigos Rodrigo, Lucas e Jackson Porteiro, que estão na escuta da programação lá. É Piauí, né, o meu amigo Ian? Se eu não me engano, o Ian é do Piauí, da terra aí, da banda Beijo Louco. Eu queria pedir, a ER Produções está ouvindo agora, manda essa vinheta aí, banda Beijo Louco. Manda aí para mim, na hora jogar aqui. Então, meu amigo Ian, amanhã, tem o programa Bodega do Maguila, de duas ondas FM, Sons Unsat. Meu amiguinho, manda um áudio. O Rodrigo é de Miriti. Bom, Miriti aonde? É São João de Miriti aqui no Rio? É Miriti, né? Ele não falou qual lugar. Deve ser Piauí. Se eu não me engano, ele é do Piauí. Eita, seu menino! Olha o sucesso do Cabelo, tá ali agora, Beijo Louco! Fala, bem, galera, quem fala é o Cabelo, do vocalista da Beijo Louco. Também estamos sintonizados nas novas ondas FM 99,5. Bora, Ricardo Franco, DJ Careca, tamo junto! Sei o que é que eu faço pra minha ex-mulher. Eu já me separei dela e ela vive no meu pé, falando da minha vida, com quem eu tô andando, dizendo a meus amigos que eu tô liso e xalando. Andando de carro, no olha todo fim das dias. Vai que vai, que vai, que vai. Até aí tá tudo bem, tudo isso é intriga. Só nascei dela dizer. E as bichinhas que eu pego são tudo rapariga. Vê que se ex-mulher, você tá enganado. Eu disse agora eu estourei e só pega advogado. Vê que se ex-mulher, me deixa de besteira. Quem mete é empresária, juíza, enfermeira. Vê que se ex-mulher, me para de falar. Ah, tá bom, agora sim tá explicado. Meu amigo Ian da Silva falou que o Rodrigo é de São João de Meriti, aqui do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas pra ele, um abração, obrigado pelo carinho da audiência! Olha o sucesso, olha o swing, é bom! Fala, Ricardo, bom! Olha a batida aí na banda dos paredões, chegou! Isso é beijo! Muito bem, o Ian agora mandou um áudio, né? Falei tanto pra ele, manda áudio! E agora ele resolveu mandar um áudio! Fala comigo, meu locutor! Bodega do Mangue. O Ian é uma grande parceria da Novas Ondas FM, aí! Fala, Ian! Fala, Ricardo, boa noite. Boa noite. Aqui é Ian José Silva. Estamos aqui na escuta do seu programa. Oh, beleza. No site da Sons, um site Nova Ondas, 99,5. Gente boa. A melhor rádio da Rocinha, da qual a gente fez. Da Zona Sul. Né, de fazer parte também. E parabenizar aí pela excelente programação, né? Obrigado. Ouvindo aí os sucessos da gloriosa banda Beijo Louco. É um talento aqui do Piauí que está sendo exportado para o Brasil todo, e isso é muito bom. Né? E amanhã, 14h, mais uma vez reforçando, tem Bodega do Maguila, tem duas a horas. Volta do Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas. Ixi, que premia a polícia, com a audiência de todos, também com a participação né? Vocês podem mandar mensagem também, que a gente exibe durante o programa, beleza? Fechado. É isso, Ricardo. Ótima noite para você, para todos os ouvintes da Rocinha, de toda a Zona Sul do Rio de Janeiro. E é isso. Tamo juntos aí, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Ian. Tem que colocar também o quadro A Velha Surda, né? O quadro é bom, rapaz, né? Sabe um quadro que tinha aqui, Ian? Eu não sei se você conhece. Era o seu Madruga, não? Era, como era o nome do... Não, tinha a Velha Surda, né? E tinha o quadro do português. Seu Manuel. Era muito bom, rapaz. Nossa. Era pouquinho, né? Era 2 minutinhos. Mas o quadro do Seu Manuel Portuga era bom demais. Aí ele contava as besteiras que acontecem no Brasil. Aí ele ria, né? Com aquele sotaque. E depois fala que português é que é burro. Ah, isso. Mas é bom mesmo, é bom. Valeu, meu amigo Ian da Silva, e o programa Bodega do Mangueira amanhã, a partir das 14h. Sabadão depois também tem o programa DJ Careca, tocando tudo pra você aqui na Rádio Novas Ondas FM Sons 1. Fala, Ricardo, boa noite. Fala, fale. Aqui é Ian José Silva. Estamos aqui na escuta do seu programa, no site da Sons 1 SAT, Novas Ondas, 99,5. A melhor rádio da Rocinha, da qual a gente sente orgulho, né, de fazer parte também. E parabenizar aí pela excelente programação, né? Estamos aí ouvindo aí os sucessos da gloriosa banda Beijo Louco. É um talento aqui do Piauí que está sendo exportado para o Brasil todo, e isso é muito bom, né? E amanhã, 14h, mais uma vez reforçando, tem Bodega do Maguila, tem a volta do Quem Quer Ser Um Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice. Eu conto com a audiência de todos, também com a participação, né? Vocês podem mandar mensagem também, que a gente exibe durante o programa, beleza? É isso, Ricardo. Ótima noite para você, para todos os ouvintes da Rocinha, de toda a Zona Sul do Rio de Janeiro. E é isso. Tamo juntos aí, valeu. Valeu, valeu, valeu. Show, Ian. Valeu, obrigado pelo carinho da audiência. Depois tô te mandando as músicas novas aí da banda Beijo Louco aí pra você extrair e colocar aí na sua programação, tá ok? Manda um abração pra nossa produtora ER Produções, a esposa do nosso amigo JC Produções, né? Ela que trabalha aí na divulgação, na preparação aí da banda Beijo Louco. Daqui a pouquinho eu vou mandar uma foto fazendo inveja. Eu tô bebendo hoje aqui, estou bebendo um John Bosco. É um vinho tradicional seco. Agora proibiram beber vinho suave. Apareceu tanta doença em mim aqui que eu não sei nem que... Tô achando que esse médico tá ficando é doido. Olha, gente, quem quer arrumar problema na sua vida, vai no médico, faz um check-up geral. Aí você arruma problema, meu amigo. Pense em tanto problema que eu arrumei. Mas eu não tô nem aí. Eu quero é curtir a vida. Bebendo Dom Bosco. Pela 99,5 MHz. Também mandar um abração aí pra quem está sintonizado comigo aí na Rocinha. O pessoal aí no restaurante Trapiá, alô pessoal aí do restaurante Trapiá, obrigado pelo carinho da sua audiência, também sintonizado comigo, o meu amigo Juquinha, aí na, o Juquinha na Rocinha, aí no trampolim da Rocinha, rapaz, quer dizer, vamos lá, né, amor? Minha digníssima esposa disse que gostou daí, só não gostou, foi da subidinha, mas na Rocinha, todo lugar tem subida, né? Eu achei engraçado que quando eu montei o estúdio da Nova Onda aqui em São Cristóvão. Aqui não sobe escada, é uma beleza, tudo baixinho, ar-condicionado. O meu amigo JC queria, porque queria, ir na Rocinha. Falei, JC, rapaz. Ah, mas aqui todo mundo é esportivo, é atlético, tal, tal. Na época era o Thiaguinho Eclipse, né? Thiaguinho Eclipse é lutador, é não sei o quê, mas era muita coisa, né? Aí sim, eu falei, não, mas se tem um estúdio baixo, pra que ir lá? Depois a gente vai almoçar num lugar, tal, tal. Rapaz, a esposa do JC andou 2 metros, não foi, Cida? A mulher com 2 metros que a mulher andou, já tava com um língua, 5 línguas de palmo pra fora. Ai, meu Deus, aí não vai chegar mais, não? Ai, meu pai, a gente chega mais. Eu fiquei imaginando, tá vendo? Se eu levo lá pra Rocinha, não ia aguentar, não. Ia, seu Silva? Aguentava nada, rapaz. Oh. Conhece meu povo. Muito bem, estão pela 99,7 99,5 MHz, a rádio do seu coração. Obrigado. Alô, Ribamar Farias, meu amigo. Tô lhe esperando aqui para você configurar, colocar a hora, aquela coisa toda aqui na rádio, no computador novo. Vamos de música? Então já ouvimos aí Piscina de Pitu, coisa boa, hein? Já fizemos aqui uma tudo novinho, as músicas todas novas, bonita, show de bola. Cadê a vinheta do Cabeludo mandando alô aí pra nós? Vamos ver se é essa. Tô aqui ouvindo. Não, não é essa não. Vamos ver qual é. Vamos ver aqui. Boa noite, meu patrão Ricardo Franklin. É isso aí. Meu patrão Ricardo Franklin tem um novo... Não é essa não. Boa noite a todos os ouvintes da aí. Nova Sondas FM. Um grande abraço do amigo JC Produções. Valeu, JC, meu patrão! Alô, Piauí! Descer, vai descer! Descendo pro lado, descendo até o chão. Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir. Com loura, morena, mulata, hoje eu vou me divertir. Eu gosto dessa dança sensual, que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer, ey. Eu gosto dessa dança sensual, que faz geral descer, que faz geral. Desce que desce que desce. Eu gosto dessa dança sensual, que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer, ey. Eu gosto dessa dança sensual, que faz geral descer, que faz geral. Desce que desce que desce. Na favela o baile é lazer, quando solta o tambor. Muito bem, é o show do Ricardo Frank, lembrando a você que daqui a pouquinho tem ele, JN, com o programa Ponto de Encontro, programa romântico, gostoso de ouvir na noite. E este Rio de Janeiro tá um clima gostoso à noite, hein? Eu gosto dessa dança sensual, que faz geral descer, que faz geral. É, eu gosto dessa dança sensual, que faz geral descer, que faz geral. Desce que desce que desce. Eu gosto dessa dança sensual, que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer. É, eu gosto dessa dança sensual. Oh, oh. Perdido da Noite convida você para saborear o famoso Baião de Dois da Barreira do Vasco. Temos contrafilé, churrasco misto, picanha, galinha caipira, pratos para um, duas e três pessoas. Temos também deliciosos petiscos como camarão ao alho e óleo, curjão de frango e peixe, manjubinhas, frango a passarinho. E salgadinhos. Nos visitar, funcionamos todos os dias, de 10 até altas horas da madrugada. Ficamos no coração da Barreira do Vasco, Travessa Darcy Vargas, 14. Melhores informações no WhatsApp 982854666. 982854666. Direção de Armando e Sandra. O futuro do rádio já chegou. Via satélite. Digital. Rede Som Zoom Sat. Só vale a pena ficar quando é de verdade. Status não faz sentir saudade. Pra que like num clique se a gente tá distante? Nosso amor não é mais como era antes. Não vale a pena insistir. E acostumar no mesmo que amar. Vamos ficar nisso até quando? A vida não é um filme, não sou ator de novela. Se até o tesão for embora, viver de aparência tá fora. Melhor terminar. Esse amor de fachada, o sorriso forçado, a verdade. Muito bem, já estamos de volta aqui pela 99,5 MHz, a rádio do seu coração. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Manda um abração, pessoal aí do fã-clube Beijo Louco. O Ian tá lá, né, Ian? Tá no fã-clube do Beijo Louco, né? Um abração. Eu tenho uma mulher aqui pedindo pra rezar por ela. Que ela vai casar, é isso mesmo? É isso? Ó. Ô, minha filha, que Deus abençoe seu casamento, porque tá... Não tá muito fácil, não, esse negócio de casamento, né? Mas Deus que abençoe você, tá bom, minha filha? Pense bem. Tem quanto tempo de namoro? Antigamente, quando ia casar, no mínimo tinha que ficar um ano namorando, né, amor? Assim tá dizendo, ah, tô cinco no casamento. Ah, no casamento. Estamos aqui tão bem. Mas vamos casar, vamos casar. Muito bem, estamos pela 99,5 MHz. Já cansei de fingir, não tô feliz aqui, tanta frieza me mata. Esse amor de fachada, o sorriso forçado, o abraço gelado de quem não quer mais nada. Amor de fachada, já cansei de fingir, não tô feliz aqui, tanta frieza me mata. Pra minha mãe se orgulhar. da plateia eu te vi chorar. Acho que eu achei o meu lugar, perdido tentando me encontrar. Deixa eu vir pra minha mãe chorar. Estou aqui em oração, estou mandando oração pra você. Um abraço de vovó. Não temas, não tenha medo. Escute a voz de Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Dia difícil vem, mas eles não se abalarão. O tempo tá ruim, tudo tá horrível. Deus não disse que era fácil, só que era possível. Ele abriu o mar vermelho pro povo passar. Disse que eu ia vencer, é só acreditar. Cada fase pra avançar e meta ser vivida. E o prêmio é chegar à terra prometida. Sei que eu sou pobre, falho e pecador. Ao Senhor toda honra e louvor. Sua luz reluzente me brilhou. E na cruz sangue por mim derramou. Da plateia eu te vi chorar. Acho que eu achei o meu lugar. Perdido tentando me encontrar. Essa eu fiz pra minha mãe segurar. Da plateia eu te vi chorar. Acho que eu achei o meu lugar. Perdido tentando me encontrar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O já difícil vem, mas eles não se abalarão. O tempo tá ruim, tudo tá horrível. Deus não disse que era fácil, só que era possível. Ele abriu o mar vermelho pro povo passar. Disse que eu ia vencer, é só acreditar. Cada fase pra avançar e meta ser vivida. E o prêmio é chegar na terra prometida. É seu filho pra minha mãe te orgulhar. Muito bem, já estamos de volta aqui pela 99,5 MHz, a rádio do seu coração. Meu amigo Ribamar vai fazer uma pronunciação aqui. Alô, Ribamar, obrigado pelo carinho da sua audiência. Ele que faz parte do grupo da banda Beijo Louco. Fala comigo, Ribamar! Meu amigo Ricardo Frank, boa noite aí a todos que estão na escuta do programa. Boa noite. Gostaria, Ricardo, que você tocasse aí a música da nova Beijo Louco, Piscina de Pitão. Oh, coisa boa. Oferecendo desde já para todos que faz parte aí do 100% Beijo Louco. Tá todo mundo na escuta aí. Beijo Louco Show. E a Vânia, né? A R Produções e o JC Produções. E a você, é lógico. Já é, meu peixe. Já é. Esposa. E é isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Vamos tocar já. Agora vamos aqui, DJ Careca também quer mandar um alôzão especial aí pra alguém. Fala, DJ Careca, o terror das mulheres. Olá, meu amigo Ricardo Franklin. E que fala, DJ Careca. Isso aí, meu querido. Tamo junto. São exatamente 19 horas e 55 minutos no Rio, no Brasil. Só aí queria ouvir a música Ex-Mulher, da banda Beijo Louco, na voz dele, meu amigo, meu irmão, Cabeludo. Cabeludo está claro. Para JC Produções, R Produções, toda a equipe banda Beijo Louco, para você também. E Dona Cida, tamo junto, hein? Dona Cida tá aqui, bebendo. Rádio Novas Ondas FM. Bebendo de um bolso. Cresce com você. Tamo junto, chama. Valeu, chama, papai! Cabeludão, gente fina demais. Tem um áudio aqui também do Cabeludão, mas eu tô meio enrolado aqui. Quem tá também sintonizado conosco aqui é o Thiaguinho Eclipse, meu grande amigo, tá aqui sintonizado. Thiaguinho, um abração pra você. Graças a Deus se recuperou, né, Thiagão? O Thiaguinho Eclipse, obrigado aí pelo carinho da audiência. Se recuperou, graças a Deus, tá bem. Deus é bom, tá bom? Abençoe você, você é um cara nota mil. Recebi na minha casa, gostei muito, muito mesmo. Vamos de música. Conversa demais é papai de moça. Vamos de música assim, ó. Manda assim, Céu Silva. Olha como é barriga. Aumenta aí, meu amigo. Ribamar. Tô valendo nada de Mamá tá querendo juntar as camas de solteiro. Na lista da Beijo Louco, também estamos sintonizados na Nova Zona da FM 99,5. Agora, Ricardo Frank, Beijo Careca, tamo junto. Manda Beijo Louco, manda os paredões. Já veio o Snapchat, corri meia mulher, a grande zaparra vai ser boa no guindal da minha casa. E quando está uma parada todo dia, estoura o xandão da vila. Banda Beijo Louco, Banda Beijo Louco, a banda dos paredões. Cadê o Snap Chat? Corre, tem a mulher, a grande safada vai ser boa no quintal da minha casa. E quando está por lá, balada todo dia, estoura o xandão da virote. E que nem de sua via eu chego, saltado de mulher, precisa de pitu pra ninguém ficar de pé. Olha tão bem a viada. Olha, não tô valendo nada. Olha tão bem a viada. Ele sabe muita zoeira. Olha a pegada, vai. Olha, não tô valendo nada. Ele se viva bagaceira. Olha tão bem a viada. Ele sabe muita zoeira. Manda Beijo Louco, Banda Beijo Louco, a banda dos paredões. Muito bem, Banda Beijo Louco, a pedido aí do meu amigo Ribamar. E agora vamos atender rapidinho aqui o JC. Vamos atender aqui o meu amigo DJ Careca. O terror das mulheres. Banda Beijo Louco, Banda Beijo Louco. Ele quer lembrar da ex dele, ó. Agora, Beijo Louco. Pediu a ex mulher. Também estamos sintonizados na Nova Zona da FM 99,5. Agora Ricardo Frank, DJ Careca, tamo junto. Me separei dela e ela vive no meu pé, falando da minha vida, o que eu tô andando. Dizendo a meus amigos que eu tô liso e xalão, andando de carro no olhar todo rei das vias. Vai que vai, que vai, que vai. Até aí tá tudo bem, tudo isso é intriga, só não aceita ela dizer. E as bichinhas que eu pego são tudo ex, mulher, você tá enganado. Eu disse, agora eu estourei e só pega advogado. Eu disse, ex, mulher, me deixa de besteira. Quem mete é empresária, juíza, enfermeira. Eu disse, ex, mulher, me para de falar e de dizer que é bichinha, só vive de farria. Ex, mulher, melhor você me esquecer a rapariga que eu tinha. Eu deixei, era você. Sucesso aí, o swing é bom. Olha a batida aí na banda dos paredões, chegou. Isso é Beijo Louco ao vivo. Bota na pegada, hein? Salve o Piauí. Descendo, vai descendo. Manda Beijo Louco, a banda dos paredões. Eu não sei o que é que eu faço pra minha ex-mulher. mulher. Eu já me separei dela e ela vive no meu pé, falando da minha vida, o que eu tô andando, dizendo a meus amigos que eu tô liso no chalão, andando de carro novo, olha todo financiado. Pires, olha o sumo, vai. Até aí tá tudo bem, tudo isso é intriga, só nascer dela dizer. E as bichinhas que eu pego são tudo rapariga. Eu disse, ex-mulher, você tá enganada. Eu disse, agora eu estourei, só pega de rogada. Eu disse, ex-mulher, me deixa de besteira. Quem mete é empresária, juíza, enfermeira. Eu disse, ex-mulher, me para. Muito bem, gente, estamos terminando o programa. Meu amigo JN já tá, JN já tá me chamando aqui pra conectar com ele. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos aqui ouvir a última mensagem aqui do DJ Careca. Mensagenzinha. Fala aí, DJ Careca. Fala, fala rapidinho. Alô, Ricardo Franklin. Tô aqui ligadinho aqui. Obrigado aí por colocar a música Ex-Mulher da banda Beijo Louco, em nome de JC Produções, R Produções, na voz dele. Grande, aplausível, magnífico, extraordinário, digno de uma voz exuberante, maravilhosa, trazendo alegria para a massa forrozeira. Ele, capeludo, esse é moral, vamos respeitar. Panda, Beijo Louco. Obrigado pelo carinho da audiência. Dos paredões. Valeu, DJ Careca. Obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Vamos ficar agora com o programa Ponto de Encontro com o nosso amigo JN. Tchau, tchau, gente. Não desliga o seu rádio, não. Você ainda 99,5. Conecta conosco aí, tá bom? E aqui na Sonsunsat de São Cristóvão, obrigado também pelo carinho da audiência. Todo o pessoal aí da banda Beijo Louco, pessoal aí ouvindo a 99,5, R Produções, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela divulgação aí do programa. Fica com Deus, tchau, tchau, gente. Fica agora com o programa Ponto de Encontro com o nosso amigo JN. Tchau, tchau, gente. Estamos tentando se conectar aqui com eles, né? Vamos ver aqui. Enquanto isso, você está em 99,5 MHz, a rádio do seu coração. Obrigado aí pelo carinho da audiência, onde quer que você esteja sintonizado na melhor. Rádio Novas Ondas FM e Sonsunsat, a rádio mais popular do Brasil. Vamos tentar se conectar aqui com meu amigo JN, o programa Ponto de Encontro. Agora são 8 horas mais 6 minutos. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência de todos vocês, tá bom? 99,5 MHz, a rádio do seu coração. Vamos tentar, estamos aqui na luta aqui. É porque aqui nós estamos se conectando pela Sonsunsat. Antigamente nós se conectávamos pelos estúdios lá da Rocinha, né? Vamos ver se vai dar certo. Não tá saindo áudio, não sei porquê. Alô, JN. Não tô conseguindo. Enquanto isso, vamos colocar aqui uma música da Novas Ondas. Isso é pegada, pegada, pegada de vaqueiro. João Gomes tá na voz. Eu te notei, cê me notou, clima do bom, papo rolou. Como esquecer o seu beijo, é que ele me bagunçou. Eu me apaixonei, não tem jeito, vaqueira cê me conquistou. Vem pro meu cafofo, deixa o vaqueiro louco. Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo. Seu momento, sem pensar em nada, só eu e você. Esquece outras paradas, vem pro meu cafofo, deixa o vaqueiro louco. Tira o meu chapéu, bebê, não brinca. do bom. Papo rolou, como esquecer o seu beijo? É que ele me bagunçou. Eu me apaixonei, não tem jeito. Vaqueiro, você me conquistou. Vem pro meu cavuco, deixa o vaqueiro louco. Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo. Curte seu homem, tô sem pensar em nada. Só eu e você, esquece outras paradas. Vem pro meu cavuco, deixa o vaqueiro louco. Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo. Curte seu homem, tô sem pensar em nada. Só eu e você, esquece outras paradas. Curte seu momento sem pensar em nada. Só eu e você, esquece outras paradas. Curta seu momento sem pensar em nada. Pegada de vaqueiro. Bora Dandá, bora Osto Júnior. Felipe. Eu te amo, a gente se abraçando, a gente se beijando. Nosso amor pelo ar vai se espalhando. Não conheci o amor, só conheci a bondade. Hoje conheci você, que é amor de verdade. O teu jeito de sorrir, teu jeito de falar. Ficou meio perturbado quando vejo o seu olhar. Você é quem me faz feliz e me faz delirar. É você quem fez eu curtir, me apaixonar. Just wanna have girls, they wanna have.